fazem você dar uma risada de deixa ele me dar cruza. Outra que você dá e me ensada a alma. Deixa ele me dar um esquema. Outra que você dá e me ensada a alma. Assunto é que é. Assunto é que é. Assunto é que é. Yeah.